seguinte caminhava sob o sol da manhã. Gente com seu olhar encontrou sem querer. Entre cafés e risos, o destino se desenhou. Uma viagem sem rumo, um amor se revelou. Era um instante mágico, o encontro por acaso. A vida se desdobrava como um verso em descompasso. Palavras se entrelaçavam com poesia no ar. Duas almas se encontrando sem saber onde vai dar. No brilho do amanhecer, Celine e Jake se acharam. Em um dia construíram um mundo onde se abraçaram. A importância do diálogo e de se ouvir de verdade. Descobriram que o amor é feito de pura simplicidade. Belas ruas de uma cidade que não era sua. Conversas se desenrolavam como uma melodia nua. Jake falou de sonhos, Celine de seu olhar. E cada história contada era um novo despertar. A noite chegou com estrelas a brilhar. E as promessas ficaram no céu a iluminar. A conexão foi além do toque do olhar. Foi um diálogo pro profundo, algo pra se recordar. O brilho do amanhecer, Celine e Jake se acharam. Em um dia construíram um mundo onde se abraçaram. A importância do diálogo e de se ouvir de verdade. Descobriram que o amor é feito de pura simplicidade. Que o tempo leve-os para longe. As palavras e o toque permanecem como um sonho. Na memória o instante do encontro se faz claro. Um amor breve, mas com um sentimento raro. No brilho do amanhecer, Celine e Jake se acharam. Em um dia construíram um mundo onde se abraçaram. A importância do diálogo e de se ouvir de verdade. Descobriram que o amor é feito de pura simplicidade. O tempo leve-os para longe. As palavras e o toque permanecem como um sonho. Na memória, o instante do encontro se faz claro. Um amor breve, mas com sentimento raro. No brilho do amanhecer, Celine e Jake se acharam. Em um dia construíram um mundo onde se abraçaram. A importância do diálogo e de se ouvir de verdade. Descobriram que o amor é feito de pura simplicidade. E ao amanhecer de cada dia, eles se lembrarão do encontro inesperado que os corações encantou. Celine e Jake, dois mundos que se cruzaram. Em um dia um amor eterno se formou. No brilho do amanhecer eles seguiram seus caminhos. Mas a lembrança do encontro será seu destino. A importância do amor e da conexão verdadeira é o que nos une como uma estrela cintilante na primavera.